solta a voz e canta, quero ouvir vocês. Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? A gente sabe que na hora H você desfaz as malas e tudo volta pro lugar. Limpa esse osso, engola o choro, apaga a luz e vem deitar, que o melhor que a gente faz é se amar. A gente nunca larga mesmo, pra que todo esse desespero? A gente sabe que na hora H você desfaz as malas e tudo volta pro lugar. Limpa esse osso, engola o choro, apaga a luz e vem deitar, que o melhor que a gente faz é se amar. Desconta a raiva na